Equipe Maresia, com a gente, a festa não para. Jeová, o Melody abençoado do Brasil. Equipe Maresia, com a gente, a festa não para. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, meu som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Equipe Maresia, com a gente, a festa não para. Dale, dale, dale, dale. Ai, tá boca. Aleluia, aleluia, dale. Aleluia, aleluia. Da boca! Você acredita? Yeah. Melo de Penso 4 do Brasil. Equipe Maresia. Do Jordão, já posso ver a terra. Tenho a espada em minhas mãos, corro pra batalha. Não, a lança ou escudo, não. A gigante tão forte que seja capaz de impedir o avanço do exército de Deus. Vou conquistar altos montes, pois sinto a mão. É por mim. Forjado no deserto, eu vi o mar vermelho abrir e os prodígios do Senhor. Fui adestrado pra lutar, eu não temo inimigo. Recebi a ordem pra avançar, sou capacitado pra vencer. Vou conquistar altos montes, pois sinto a mão. É por mim, ninguém mais poderá. Altos montes, pois sinto a mão. É por mim, ninguém mais poderá. Vou conquistar altos montes, pois sinto a mão. É por mim, ninguém mais poderá me impedir. Conquistar altos montes, pois sinto a mão. É por mim, ninguém mais poderá. Equipe Maresia, com a gente, a festa não para. meu Senhor Jesus. Maresia. I'm not afraid to die. incrível produzindo só sucesso. Equipe Maresia. Everybody's got a blank page, a story they're writing today, a wall that they're climbing. You can carry the past on your shoulders. You can start over. Equipe Maresia. Ira, ira, ira. Equipe Maresia. Com a gente, a festa não para.

Maresia. Pois, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Equipe Maresia, com a gente, a festa não para. Que comience la fiesta.